Fecheiro 19, página 144, capítulo 15. Já tendo passado tantas vezes pelas mãos do Flávios, da Vénia e da Otávia, a preparação devia ser apenas uma velha rotina que tenho de sobreviver. No entanto, nada me preparou para a provação emocional que hoje me aguarda. Ao longo da preparação, cada um desata a chorar pelo menos duas vezes e a Otávia continua a choramingar durante a manhã inteira. Fico a saber que eles realmente se afeiçoaram a mim e a ideia do meu regresso à arena deixou-os de rastos. Se juntarmos a isso o facto de estarem também a perder o acesso a toda a espécie de grandes eventos sociais, sobretudo o meu casamento, a situação torna-se insuportável. Como a ideia de se mostrarem fortes para outra pessoa nunca lhes passou pela cabeça, dou por mim a ter de os consolar. Sendo eu a única pessoa a caminho da chacina, isso torna-se um pouco irritante. No entanto, é interessante pensar no que o Pita disse do empregado no comboio não estar contente por os vencedores terem de lutar de novo. Das pessoas no Capitólio não gostarem disso. Continuo a achar que tudo será esquecido assim que soar o gongo, mas não deixa de ser uma revelação que as pessoas do Capitólio sintam efetivamente algo por nós. Obviamente não têm problemas em ver crianças assassinadas todos os anos, mas talvez já conheçam bem demais os vencedores, sobretudo os que são celebridades há anos, para se esquecerem de que somos seres humanos. Agora é mais como ver os próprios amigos a morrer, mais como os jogos costumam ser para nós nos distritos. Quando o Sina aparece, estou irritável e cansada de tanto consolar a equipa de preparação, sobretudo porque as suas lágrimas constantes me fazem lembrar as que estão, com certeza, a ser vertidas em minha casa. Esperando no meu robe transparente, com a pele e o coração a arder, sei que não aguento nem mais um olhar de tristeza. Por isso, assim que ele entra pela porta, lanço-lhe um aviso. Juro que se chorares, dou cabo de ti aqui e agora. O Sina limita-se a sorrir. Tiveste uma manhã molhada? Podias espremer-me e encher um balde, respondo. O Sina põe o braço no meu ombro e conduz-me ao almoço. Não te preocupes, eu canalizo sempre as minhas emoções para o meu trabalho. Assim não magoo ninguém, exceto eu próprio. Não posso passar por aquilo outra vez, advirto. Eu sei, e vou falar com eles, prometo, Sina. O almoço deixa-me um pouco mais animada. Faisão, com um surtido de geleias coloridas, versões minúsculas de legumes verdadeiros nadando em manteiga e puré de batata com salsa. Para a sobremesa, mergulhamos pedaços de fruta num tacho de chocolate derretido. E o Sina tem de mandar vir outro, porque eu começo a comer aquilo com uma colher. Então, que vamos vestir nas cerimónias de abertura? Pergunto por fim, enquanto acabo de rapar o segundo tacho. Capacetes com lanternas ou fogo? Eu sei que no desfile das quadrilhas, eu e o Pita teremos de envergar algo relacionado com o carvão. Qualquer coisa nesse estilo, responde o Sina. Quando chega a hora de me vestir para as cerimónias de abertura, o Sina dispensa a minha equipa de preparação, dizendo-lhes que fizeram um trabalho tão espetacular de manhã que agora não é preciso fazer mais nada. Eles vão-se embora para se recomporem, deixando-me felizmente nas mãos do Sina. Este levanta-me primeiro o cabelo, no estilo entrançado que a minha mãe lhe ensinou, e depois aplica-me a maquilhagem. No ano passado, aplicou pouca para que o público me reconhecesse quando entrasse na arena. Este ano, porém, tenho o rosto quase escondido pelos realces exagerados e sombras escuras. Sobrancelhas altas e arqueadas, maçãs do rosto salientes, olhos brilhantes, lábios roxos. O fato parece enganosamente simples à primeira vista. Apenas um bode preto justo que me cobre do pescoço aos pés. O Sina coloca-me na cabeça uma tiara, igual à que recebi como vencedora, mas feita de um metal preto e pesado, não de ouro. Depois ajusta a luz na sala para imitar o crepúsculo e carrega num botão na bainha do tecido sobre o meu pulso. Olho para baixo, fascinada, vendo o fato ganhar vida, lentamente. Primeiro com uma suave luz dourada, mas aos poucos transformando-se no laranja-vermelho do carvão a arder. Parece que fui coberta de brasas incandescentes. Não, que sou uma brasa incandescente. Saída diretamente do nosso fogão da sala. As cores avivam-se, escurecem, mudam e misturam-se, exatamente como faz o carvão. Como é que conseguiram isto? Pergunto maravilhada. Eu e a Pórtia passamos muitas horas a olhar para fogueiras, responde o Sina. Agora olha para ti. Ele volta-me para o espelho, para eu poder ver o efeito completo. Não vejo uma rapariga, nem mesmo uma mulher, mas um ser sobrenatural que parece viver no vulcão que destruiu tantos jovens no quarteirão do Heimitz. A coroa preta, que agora parece em brasa, projeta sombras estranhas sobre o meu rosto exageradamente maquilhado. Katniss, a rapariga em chamas, abandonou as suas chamas cintilantes e vestidos cobertos de joias e luzes suaves. Agora é tão mortal como o próprio fogo. Penso que é exatamente o que precisava para enfrentar os outros, comento. Sim, também acho que os teus dias de batom e fitas cor-de-rosa acabaram, acrescenta o Sina. Depois volta a carregar no botão sobre o meu pulso, apagando a minha luz. Não podemos gastar a tua bateria. Desta vez, quando estiveres na quadriga, nada de acenos nem de sorrisos. Quero que olhes diretamente em frente, como se o público não merecesse a tua atenção. Finalmente uma coisa que sei fazer, afirmo. O Sina tem mais algumas coisas para tratar, por isso resolvo descer ao rés do chão do centro de reconstrução, onde se encontra o enorme local de reunião para os tributos e as suas quadrigas antes das cerimónias de abertura. Espero encontrar o Pita e o Heimitz, mas eles ainda não chegaram. Ao contrário do ano passado, quando todos os tributos se encontravam praticamente colados às suas quadrigas, o ambiente é muito social. Os vencedores, tanto os tributos deste ano como os seus mentores, estão dispersos em pequenos grupos conversando. Claro, eles conhecem-se todos uns aos outros e eu não conheço ninguém. Nem sou propriamente o tipo de pessoa para dar a volta e apresentar-me. Então fico a acariciar o pescoço de um dos cavalos e tento passar despercebida. Não consigo. A mastigação ruidosa chega-me ao ouvido mesmo antes de eu perceber que ele está ao meu lado. E quando volto a cabeça, os famosos olhos verdes do Finnick O'Dare estão apenas a alguns milímetros dos meus. Ele mete um cubo de açúcar na boca e encosta-se ao meu cavalo. Olá, Katniss, cumprimenta, como se nos conhecêssemos há anos, quando na verdade nunca nos vimos. Olá, Finnick, respondo de forma igualmente descontraída, apesar de me sentir incomodada com a sua proximidade, sobretudo porque ele está quase nu. Queres um cubo de açúcar? Pergunta estendendo a mão, cheia deles. Deviam ser para os cavalos, mas que importa? Eles têm muitos anos para comer açúcar. Mas tu e eu? Bem, se virmos alguma coisa doce, é melhor agarrá-la depressa. O Finnick O'Dare é quase uma lenda viva em Panem, como venceu os 65º Jogos da Fome quando tinha apenas 14 anos. Continua a ser um dos vencedores mais jovens. Sendo do Distrito 4, era um profissional, partindo por isso já em vantagem. Mas o que nenhum treinador podia afirmar ter-lhe dado era a sua extraordinária beleza. Alto, atlético, com pele dourada e cabelo cor de bronze e aqueles olhos incríveis. Enquanto naquele ano os outros tributos tiveram grande dificuldade em conseguir um punhado de cereais ou alguns fósforos como oferta, o Finnick nunca teve falta de nada, nem de comida, nem de medicamentos, nem de armas. Os seus adversários levaram cerca de uma semana a perceber que o Finnick era o alvo a bater, mas então já era tarde demais. Se ele já era um excelente combatente com as lanças e as facas que tinha encontrado na cornucópia, quando recebeu um paraquedas prateado com um tridente, que talvez seja a oferta mais cara que já vi darem na arena, tornou-se invencível. A indústria do Distrito 4 é a pesca. Ele passara a vida inteira em barcos. O tridente era uma extensão natural e mortal do seu braço. Teceu uma rede com uma espécie de trepadeira que encontrou, usou-a para apanhar os seus adversários e despassá-los com o tridente, e em poucos dias a coroa era sua. Desde então, os cidadãos do Capitólio têm-no contemplado com admiração e desejos ostensivos. Por causa da sua juventude, não puderam tocar-lhe durante os primeiros 2 anos. Mas desde que fez 16 anos, o Phoenix tem passado quase todos os jogos, sendo assediado por mulheres perdidamente apaixonadas por ele. Ninguém conserva as suas boas graças durante muito tempo. É capaz de satisfazer 4 ou 5 na sua visita anual. Velhas ou novas, bonitas ou feias, ricas ou muito ricas, ele faz-lhes companhia, aceita os seus presentes extravagantes, mas nunca fica. E depois de partir, nunca mais volta. Não posso afirmar que o Phoenix não seja uma das pessoas mais belas e sensuais do planeta. Mas posso sinceramente afirmar que nunca me senti atraída por ele. Talvez seja demasiado bonito, ou demasiado fácil, ou, na verdade, demasiado fácil de perder. Não, obrigada, respondo, relativamente ao açúcar, mas adorava que me emprestasses o teu fato um dia. Ele está coberto por uma rede dourada, estrategicamente atada na virilha. Em teoria, não se pode dizer que esteja nu, mas falta muito pouco. Tenho a certeza que o seu estilista acha que quanto mais o público conseguir ver do Phoenix, melhor. E tu estás absolutamente assustadora no teu. O que aconteceu àqueles vestidos lindos de menina? Perguntei ele, umedecendo os lábios muito levemente com a língua. Este gesto provavelmente deve enlouquecer a maioria das pessoas. Mas por alguma razão só me faz lembrar o velho Cray babando-se sobre uma jovem pobre e esfomeada. Já não me servem, respondo. O Phoenix pega no colarinho do meu fato e esfrega-o entre os dedos. É pena, isto do quarteirão. Podias ter vivido como uma rainha no Capitólio. Joias, dinheiro, o que quisesses. Não gosto de joias e tenho mais dinheiro do que preciso. Onde é que gastas o teu, Phoenix? Pergunto. Oh, há anos que não mexo em algo tão vulgar, responde o Phoenix. Então, como é que te pagam pelo prazer da tua companhia? Pergunto. Com segredos, responde ele baixinho. Depois inclina a cabeça e aproxima os seus lábios dos meus. E tu, rapariga em chamas, tens algum segredo que valha ao meu tempo? Por alguma estúpida razão, fico corada. Mas esforço-me por me manter firme. Não, sou um livro aberto, sussurro. Toda a gente parece conhecer os meus segredos antes de mim. Ele sorri. Infelizmente acho que isso é verdade. Os olhos dele viram-se para o lado. Venho e o Pita. Lamento terem sido obrigados a cancelar o vosso casamento. Imagino como isso deve ter sido devastador para ti. Ele atira outro cubo de açúcar para a boca e afasta-se calmamente. O Pita está ao meu lado, envergando um fato idêntico ao meu. Que queria o Phoenix O'Dare? Pergunta. Volto-me, aproximo os meus lábios dos do Pita e deixo cair as pestanas, imitando o Phoenix. Ofereceu-me açúcar e queria saber todos os meus segredos, digo na minha voz mais sedutora. O Pita riu-se. Uf! Não? A sério? Conto-te mais quando deixar de sentir arrepios. Achas que teríamos acabado assim se apenas um de nós tivesse vencido? Pergunta ele, olhando em volta para os outros vencedores. Apenas mais uma aberração? Claro, principalmente tu, respondo. Ah, E porquê, principalmente eu? Perguntou Pita com um sorriso. Porque tu tens um fraco por coisas belas e eu não. Respondo com um ar de superioridade. Deixavas-te seduzir pelos costumes do Capitólio e perdias-te completamente. Ter olho para a beleza não é a mesma coisa que ter um fraco, afirmou Pita, exceto quando se trata de ti. A música começa a tocar e as portas largas abrem-se para a primeira quadriga. Ouvimos o barulho da multidão. Vamos? O Pita estende-me a mão para me ajudar a subir para a quadriga. Subo e puxo-o para cima. Fica quieto, digo-lhe, endireitando-lhe a coroa. Já viste o teu fato aceso? Vamos arrasar de novo. Completamente. Mas a Pórtia disse para nos mostrarmos superiores a tudo. Nada de acenos nem sorrisos, lembrou Pita. Onde está essa gente, afinal? Não sei. Olho para o desfile de quadrigas. Talvez seja melhor acender os fatos. Carregamos nos botões. E quando começamos a brilhar, vejo as pessoas a apontar para nós e a fazer comentários. Percebo, então, que seremos mais uma vez as estrelas das cerimónias de abertura. Estamos quase à porta. Viro a cabeça para trás, mas nem a Pórtia nem o Sina, que no ano passado estiveram connosco até ao último segundo, se encontram no recinto. Devemos dar as mãos este ano? Pergunto. Acho que eles deixaram isso por nossa conta, responde o Pita. Olho para aqueles olhos azuis que nem toda a maquilhagem do mundo poderia tornar verdadeiramente mortíferos. E lembro-me de que, há apenas um ano, estava disposto a matá-lo, convencida de que ele também tentaria matar-me. Agora a situação inverteu-se. Estou decidida a salvar a vida do Pita, sabendo que o custo será a minha própria vida. Mas a parte de mim que não é tão corajosa como eu desejaria, fica contente por ser o Pita e não o Haymitch ao meu lado. As nossas mãos encontram-se sem discussão. É claro que vamos enfrentar isto unidos. A voz da multidão levanta-se num grito universal quando surgimos à luz do crepúsculo, mas não reagimos. Fixo os olhos num ponto ao longe e finjo que não há público nem estaria. Contudo, não posso deixar de vislumbrar a nossa imagem nos ecrãs enormes ao longo do percurso e percebo que estamos não só belos, mas sombrios e pujantes. Não, mais. Nós, os amantes condenados do Distrito 12, que tanto sofremos e tão pouco saboreamos os prémios da nossa vitória, não procuramos o favor dos fãs, nem os brindamos com os nossos sorrisos, nem lhes apanhamos os beijos. Somos implacáveis e adoro poder ser eu mesma, finalmente. Quando entramos na curva para o círculo da cidade, vejo que dois outros estilistas tentaram roubar a ideia do Sina e da Pórtia de iluminar os seus tributos. Os fatos cobertos de luzes elétricas do Distrito 3, onde fabricam aparelhos eletrónicos, ainda fazem algum sentido. Mas que estão os guardadores de gado do Distrito 10, vestidos de vacas, a fazer com cintos chamejantes, a assar no espeto? Que patético! Eu e o Pita, por outro lado, estamos tão deslumbrantes nos nossos fatos em brasa que a maioria dos outros tributos está a olhar para nós. Parecemos especialmente fascinantes para o par do Distrito 6, que são conhecidos como morfilenómanos. Ambos, magríssimos, com a pele descaída e amarelada, não conseguem tirar os olhos enormes de cima de nós. Nem mesmo quando o presidente Snow começa a falar da sua varanda, dando a todos as boas-vindas ao quarteirão. O hino começa a tocar e quando damos a nossa última volta ao círculo, estarei enganada? Vejo que o presidente também tem os olhos fixos em mim. Eu e o Pita aguardamos que as portas do centro de treino se fechem para nos descontrairmos. O Sina e a Pórtia estão à nossa espera, satisfeitos com a nossa prestação. E o Haymitch este ano também apareceu, só que não está junto da nossa quadriga. Está com os tributos do Distrito 11. Vejo-o acenar com a cabeça na nossa direção e depois eles seguem-no para vir cumprimentar-nos. Conheço o chefe de vista, porque durante anos vi-o a partilhar uma garrafa com o Haymitch na televisão. Tem a pele morena, cerca de 1,80m de altura, e um dos seus braços termina num coto, porque perdeu a mão nos jogos que venceu há 30 anos. Tenho a certeza de que lhe ofereceram algum substituto artificial, como ofereceram ao Pita quando tiveram de lhe amputar a perna, mas imagino que o tenha recusado. A mulher, a Cedar, quase podia ser do jazigo, com a sua pele morena e cabelo preto, liso, com madeixas grisalhas. Apenas os olhos castanhos dourados a denunciam como de outro distrito. Deve ter cerca de 60 anos, mas ainda tem um aspecto forte e não há qualquer sinal de que tenha recorrido ao álcool, à morfolina ou a qualquer outra forma química de escape ao longo dos anos. Antes de qualquer uma de nós dizer uma palavra, ela abraça-me. Percebo que deve ser por causa da Ru e do Thresh. Antes de me conseguir conter, murmuro: as famílias estão vivas, responde ela baixinho antes de me largar. O chefe lança-me o seu braço são à cintura e prega-me um grande beijo na boca. Afasto-me bruscamente, surpreendida, enquanto ele e o Haymitch se perdem de riso. Não temos tempo para mais nada porque os funcionários do Capitólio decidem conduzir-nos com firmeza para os elevadores. Fico com a nítida sensação de que se sentem incomodados com o companheirismo entre os vencedores, os quais não podiam estar menos ralados. Enquanto me dirijo para os elevadores, ainda de mão dada com o Pita, outra pessoa aproxima-se de nós. A rapariga arranca um toucado cheio de ramos e folhas da cabeça e atira-o despreocupadamente para trás das costas. Joana Mason, Distrito 7, Madeiras e Papel, daí os ramos e as folhas. Venceu apresentando-se de forma bastante convincente como fraca e vulnerável, para que fosse ignorada. Depois demonstrou uma capacidade perversa para matar. Ela despenteia o cabelo eriçado e revira os olhos castanhos e espaçados. Não é horrível o meu fato? A minha estilista é a maior idiota do Capitólio. Há 40 anos que obriga os nossos tributos a vestirem-se de árvores. Quem me dera ter o Sina, tu estás fantástica. Conversa de raparigas, para a qual nunca tive jeito. Opiniões sobre roupas, cabelo, maquilhagem. Por isso minto. Obrigada. Ele está a ajudar-me a desenhar a minha própria linha de roupa. Devias ver o que ele consegue fazer com veludo. Veludo, o único tecido de que me consigo lembrar assim de repente. Já vi, no teu passeio, aquele vestido sem alças que usaste no Distrito 2, o azul escuro com os diamantes, tão lindo que só me apetecia entrar naquele ecrã e arrancá-lo das tuas costas. Confessa a Joana. Aposto que sim, penso, com alguns centímetros da minha carne. Enquanto esperamos pelos elevadores, a Joana desce por o resto da sua árvore e deixa-a cair no chão. Depois afasta-a com um pontapé indignada. Excetuando os chinelos verdes, não traz mais nada. Sim, está melhor. Acabamos no mesmo elevador e ela passa a viagem inteira até ao 7º andar a conversar com o Pita sobre pintura, enquanto a luz do fato dele, ainda aceso, se reflete nos seios dela. Quando ela sai, ignoro-o, mas sei que ele está a sorrir. Largo-lhe bruscamente a mão quando as portas se fecham, atrás do chefe e da Cedar, deixando-nos sozinhos. E ele desata a rir-se. Que foi? Pergunto, voltando-me para o Pita, quando entramos no nosso andar. És tu, Katniss, não percebes? O quê? A razão porque estão todos a portar-se desta maneira. O Finnick com os seus cubos de açúcar. O chefe a beijar-te. E a Joana a despir-se toda. Ele tenta adotar um tom de voz mais sério, mas sem êxito. Estão a meter-se contigo porque tu és tão... sabes? Não, não sei, retruco. E, na verdade, não faço a mínima ideia do que ele está a falar. Como quando te recusavas a olhar para o meu corpo nu, na arena, apesar de eu estar meio morto. És tão pura, conclui ele, finalmente. Não sou nada, protesto. Durante este último ano, não tenho feito outra coisa senão arrancar-te a roupa, sempre que aparece uma câmara. Pois, mas quero dizer, para o Capitólio, tu és pura, corrige ele, obviamente a tentar aplacar-me. Para mim, és perfeita. Eles estão só a brincar contigo. Não, estão a rir-se de mim. E tu também, exclamo. Não. O Pita abana a cabeça, mas continua a reprimir um sorriso. Estou a reconsiderar seriamente a questão de quem devia sair destes jogos com vida. Quando o outro elevador se abre, o Heimitz e a Effie juntam-se a nós, parecendo contentes com alguma coisa. Depois a expressão do Heimitz endurece. Que fiz eu agora? Estou quase a dizer. Mas percebo que ele está a olhar para trás de mim, para a entrada da sala de jantar. A Effie pisca os olhos na mesma direção. Depois comenta, animada. Parece que vos arranjaram um par de gêmeos este ano. Volto-me e vejo a Avox, de cabelo ruivo, que cuidou de mim no ano passado, até ao início dos jogos. Penso em como é bom ter uma amiga aqui. Reparo que o jovem ao lado dela, outro Avox, também tem cabelo ruivo. Deve ser por isso que a Effie lhe chamou um par de gêmeos. Depois, sinto um arrepio a atravessar-me o corpo, porque também o reconheço. Não do Capitólio, mas do forno. Lembro-me das nossas conversas descontraídas, dos gracejos sobre a sopa da Grizzly Sai e daquele último dia em que o vi inconsciente na praça, enquanto o Gale se esvaía em sangue. O nosso novo Avox é o Darius.